Ibatuíra, que serei paciente e humilde. E o Senhor, que serei paciente e humilde. Ibatuíra, que procurarei o caminho do bem. E o Senhor, que procurarei o caminho do bem. Que executarei o trabalho que a tua vontade determinar, disse Ibatuíra. Que executarei o trabalho que a tua vontade determinar, disse o enfermo. Que abrirei minha bolsa todos os dias em favor dos necessitados. Mas, nesse ponto, sentindo talvez que o compromisso enunciado era para ele excessivamente pesado, o doente começou a gritar e piorou outra vez. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Vargas. Boa noite, Wilson, nossos amigos aqui presentes, de apoio na rádio, nossos ouvintes. E é sempre uma satisfação muito grande estarmos aqui, mais uma vez, fazendo uma reflexão do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E essa mensagem que o nosso amigo Wilson leu aqui, do Ibatuíra, parece até engraçada, mas tem um fundo moral muito grande, porque essa influência espiritual que acontece, esse intercâmbio que acontece, isso vem, não foi o Espiritismo que inventou isso, né? Isso aí já vem desde a antiguidade, né? Esse fenômeno obsessivo da influência dos espíritos atrasados no homem já existe, desde que existe o homem aqui na Terra. Nada mais são que as almas daqueles que desencarnaram em estado precário, porque o desencarne, a volta para o mundo espiritual, não é passaporte de angelitude. Cada um vai com a sua bagagem de valores. Uns vão com a bagagem moral elevada e outros, devido à vida de vício, criminalidade, maldades, volta como são. Então ninguém muda a sua personalidade porque desencarnou, continua sendo o que já era aqui na Terra. E aí, do outro lado, já na erraticidade, no mundo espiritual, eles têm a tendência a repetir os mesmos equívocos e se aproximarem dos homens até pela atração pela matéria, porque se sentem ainda encarnados, tão pesados que estão, tão densos que estão, e gostam, então, às vezes, dos vícios, do fumo, do álcool, da droga, se aproximam e perturbam muito o ser humano, desde que ele estabeleça, então, essa ligação. E nós, nesse estudo da noite, a gente observa que essa aproximação, esse fenômeno obsessivo, ele geralmente tem duas causas principais. A primeira é pelas próprias imperfeições morais do indivíduo. Foi aqui o exemplo que o Wilson leu, do Ibatuíra fazendo atendimento fraterno, e a pessoa, ainda moralmente deficiente, tinha obsessor se aproveitando disso. Então tem essa aproximação. E a segunda que tem essa aproximação, às vezes são débitos de existências passadas, porque nem sempre nós somos tão bonzinhos como nós achamos que somos. Nós tivemos, ao longo da história do Brasil, nós temos páginas tristes, como a escravidão, que durou mais de 250 anos, as guerras, as diferenças sociais, a ganância, a cobiça do homem explorando o homem, e gerou muito ódio, muita amargura. E nem todos aqueles que desencarnaram, eles perdoaram. Eu conheci vários casos de tratamento de obsessão de pessoas que guardavam mágoas e ódios até da época do Brasil colônia ainda, passado mais de 100 anos, e aquelas vítimas do passado agora voltando como algozes, né, perseguindo as pessoas encarnadas, porque identificavam nos encarnados aqueles antigos carrascos das vidas pregressas. Então esse fenômeno obsessivo, ele sempre acontece. O que a gente entende na doutrina espírita e trata de recomendar é que a pessoa vigie particularmente os pensamentos, né, Wilson? Porque o pensamento é uma atitude da gente, a forma de viver, é uma antena transmissora radiando essa mensagem, que se trata às vezes de um convite. E quando a pessoa tem ideias negativas, qualquer que seja, ou vícios, estabelece como que uma ponte com o astral inferior, a zona de transição, porque a pessoa pode desencarnar em estado precário, vai ficar um tempo na zona de transição, que nós chamamos de umbral, até que a pessoa se modifique a maneira de pensar, se arrependa, ela vai ser atendida, vai para a cidade num plano mais elevado, se recupera e se reprograma outra vez uma nova reencarnação. Mas esses espíritos que estão nessa zona de transição ainda em precariedade, que a gente chama de umbral, eles podem entrar em contato conosco pelos nossos pensamentos. Então, essa sintonia mental com os espíritos obsessores e doentes, e quando eles se aproximam da gente, gera uma influência negativa muito ruim. Essa carga de energia negativa, né, Wilson? Álvaro, fazendo uma comparação com um dispositivo moderno aqui, então, para a gente entender, vamos comparar com um grupo no WhatsApp. Você entra num determinado grupo do WhatsApp e a partir daquele momento você está disponível para aquelas pessoas poderem mandar uma mensagem para você que vai te afetar onde quer que você esteja. Seu telefone vai vibrar, vai fazer barulhinho, você vai ver aquilo lá. Então, quando você entra naquele grupo, é como essa ligação com os espíritos obsessores. Você está na mesma faixa vibratória de um determinado grupo. Então, o pensamento, qualquer mensagem que eles queiram, ele envia para aquela pessoa que está naquele grupo e aquela pessoa naturalmente vai ser afetada por aquilo. Né? Como a gente está falando em obsessão, vai ser afetada negativamente. Ao longo dos séculos, o homem ele tem transferido a responsabilidade da sua espiritualidade, do seu desenvolvimento espiritual, para outros. Por exemplo, o pastor está no protestantismo, ou padre na igreja católica, né? Ou guru no outra corrente filosófica, ou o rabino. É. Acontece que o espiritismo vem trazer a explicação dessa sintonia com o mundo espiritual, onde ela acontece quase de forma instantânea, tá? Então, o nosso estilo de vida, não adianta, por exemplo, a pessoa achar que vai na igreja católica, que ela é uma igreja católica, todo templo de oração, respeitosamente, tem amparo divino, tem a presença dos bons espíritos, o centro espírita, a igreja católica, protestante, todas são organizações que nós respeitamos muito pela função de levar à luz o esclarecimento aos necessitados. Mas, e nesses locais, e por um breve tempo de uma hora ou meia hora, e depois voltar e recalcitrar em atos escusos, não adianta nada ter ido, porque você foi lá, vibrou positivamente, mas quando você sai, você volta, o indivíduo volta a cometer os mesmos delitos, pensamentos ruins, a falta de fraternidade, o egoísmo, ela automaticamente entra em sintonia com o umbral e vai ter uma companhia indesejável. Então, mais do que nunca, o Espiritismo convoca as pessoas à chamada transformação moral. É um exame de consciência, é uma autocrítica, onde nós vamos mudar o nosso estilo de vida para melhor. Ou seja, uma leitura saudável, um bom livro, né, um filme, uma conversa edificante, e procurar amenizar um pouco mais essas inclinações ruins que nós ainda temos, porque não somos perfeitos, né, Wilson? Sim, você comentou agora e eu me lembrei, nós brincamos até com isso, que a pessoa, se ela realmente não se cuida, não adianta, ali na casa espírita, ele vai, ouve a palestra, termina a palestra, ele vai até a sala de aplicação do passe, ele recebe o passe, se sente mais leve, bebe ali a sua água fluidificada, magnetizada, modificada, não é? E volta para casa. Só que no meio do caminho ali, na calçada, ele já encontra um terceiro, né? Um amigo ali já começa a falar mal de uma outra pessoa que está ausente. Não adianta. Aí se ele realmente, se for uma pessoa que está sendo vítima, no caso, de um processo obsessivo, ele novamente convidou. As portas estão abertas para que o obsessor retorne, não é mesmo? Eu tive um caso na vida profissional onde um colega, ele cometeu um deslize, né, e foi conversar comigo, e, claro, a gente entendeu e deu uma nova chance para ele de voltar a acertar novamente, mas ele vinha de outra corrente religiosa, não era espírita, né, então ele disse, eu errei porque o Satanás me tentou. Ora, a gente entende que Deus jamais criaria um espírito do maligno, um espírito do mal. Essa figura que alguns falam de Satanás, nada mais é o próprio homem desencarnado que cometeu muitos erros aqui, às vezes é um marginal, um traficante, um pedófilo. Então ele está lá pervertido no mal e vai tirar nosso sossego. Mas é uma transição que ele está até que ele possa se recobrar, porque nós temos que recordar o compromisso de Jesus com a humanidade, quando ele disse que nenhuma ovelha se perderia, nenhuma ovelha. E ovelhas somos nós, o seu grande rebanho. Ou seja, mesmo aquela ovelha negra que se saiu para o mal, ele terá a chance de reencarnar, passar por experiências às vezes difíceis e até mudar o seu destino. Mas o que acontece que esses espíritos se aproximam da gente? Se a pessoa tem más inclinações, aí tem aquele adágio popular que é a fome com vontade de comer. A pessoa já tem más inclinações, sintoniza com o espírito atrasado, aí vai aumentar aquela vontade de fazer alguma coisa errada. Por exemplo, a pessoa tem uma queda pelo alcoolismo, mas está falando, não vou beber, hoje é segunda-feira ou quarta-feira, tenho que trabalhar. Aí chega o obsessor, não, vamos beber. Tem que relaxar. Vamos relaxar. Uma dosezinha só não faz mal. Aí o cara vai lá e toma uma dose, depois toma duas, três. Então, quer dizer, a fraqueza dele é que o levou. Então, se ele tivesse sintonizado com os mentores, se tivesse uma oração, ele neutralizava essa influenciação negativa. E essa inclinação que ele tem também para aquilo. Isto é, o que você está dizendo é que os obsessores só vão se aproximar quando encontrar a vulnerabilidade. Se não houver a vulnerabilidade, o que vai acontecer? Ele vai bater uma vez, vai bater a segunda, vai bater a terceira, vai falar, não vou ficar perdendo tempo aqui, porque aqui... Né? Eu vou para outro lugar, porque aqui eu não estou conseguindo... Afinidade nenhuma. E aí, exato, ele vai seguir adiante. Mas a gente está falando de um obsessor. Né? Todos nós, eu imagino, podemos entender assim? Todos nós temos alguém que nos persegue? Né? Ou alguém especificamente? Depende nos meios em que a gente frequenta? Isso depende muito da... Geralmente, a gente pode colocar um número aqui aproximado. Né? Eu estou há 40 anos no movimento espírita. O que a gente gastei muito... quase 15 anos trabalhando em trabalho de obsessão, e que a gente via que a maioria, talvez 90% dos trabalhos, é o chamado encosto, é aquela aproximação para o desequilíbrio moral do paciente, do necessitado. Então, uma vez que a pessoa muda a sua forma de agir, de pensar, ele neutraliza essa afinidade que você mencionou. Esse inimigo de vida passada também acontece, mas são casos mais raros, tá? Mas desde a antiguidade, a gente vai vendo até o Novo Testamento particularmente, a gente vê que aqueles discípulos do Mestre Jesus, eles faziam aquelas curas dos obsediados. E identificavam, às vezes, uma pessoa que vinha nítido sintoma de obsessão, e que eles faziam? Faziam oração, estendiam as mãos, aí os guias espirituais se aproximavam e libertavam, tirava aquele obsessor. Eu estou neutralizando, né? Aliás, Álvaro, eu só vou interromper para uma pergunta inerente aí. Eles eram investidos de algum poder especial para poder realizar esse ato de expulsar espíritos malignos? Na verdade, eles não expulsavam, né? Eles faziam como faz numa casa espírita, não é poder especial. Eles tinham, claro, a moral necessária para isso, a fé muito grande, que estabelecesse contato com o mundo maior, e um certo crédito da espiritualidade superior, porque eles estavam imbuídos de um propósito fraterno, amoroso, de ajudar o seu semelhante. Todas as vezes que a pessoa tem uma boa vontade de querer ajudar alguém, automaticamente existe por parte da espiritualidade um apoio para que ele possa executar essa tarefa, se é uma tarefa digna, e no caso era interesse da divulgação do cristianismo. Então ele não era... assim, não era por ele, né? Ele simplesmente fazia oração, não era ele que tirava. Ele simplesmente suplicava o apoio de Jesus e o mestre enviava os seus prepostos, espíritos superiores, que lá, junto ao obsediado, eles neutralizavam a influência maléfica do obsessor, orientando-o para que não mais perturbasse aquele jovem. É o que acontece na sessão espírita muitas das vezes, né? É um trabalho de orientação mesmo. Exatamente. Né? Mas o que aconteceu no passado é que esses seguidores do mestre observaram que nem sempre era um obsessor. Às vezes acontecia ser mais de um obsessor que estava com aquela pessoa. Então a pessoa estava necessitada, travada, alguma coisa assim. E você fazia, de repente, às vezes a pessoa tinha uma mediunidade muito forte, desequilibrada, e dava várias comunicações mostrando que não era só um obsessor. Álvaro, eu vou ler aqui um trecho do Evangelho que, aliás, retrata um momento desse, né? A gente vai encontrar aqui a passagem do endemoniado gadareno. Isso. Está registrado lá no Evangelho aqui, né, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Isso. Começa da seguinte forma. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Jesus perguntou: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome. Porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Essa passagem, ela é muito interessante, e tem uma mensagem de Ivone Pereira, agora como espírito usando o médium, que explora muito essa passagem, né? Então, basicamente, a gente sabe que Jesus ficava em Cafarnaum, onde era a casa de Pedro, e onde Jesus ficava naquela comunidade. E a Gadara ficava do outro lado do lago, era longe, tinha que atravessar todo o lago de Genezaré, água de água doce. E ele foi até lá, e diz então Ivone Pereira, porque a mãe desse jovem tinha muita fé em Deus, orava muito, e as preces dela chegaram ao mestre. E ele foi até lá para libertá-lo por ele ela. Já foi com endereço fixo. Endereço fixo. O objetivo já definido. E ele realmente, conforme está no Evangelho e retrata corretamente, era uma legião de espíritos, porque esse jovem, ele antes de ficar completamente possuído pela falange de espírito do mal, ele tinha uma vida desregrada. Então, aí vem a questão moral. Ele se desvirtuou no campo moral, abriu as portas para ser obsediado. Não foi de graça que aconteceu isso. E Jesus realmente o cura, né, porque retira aquela legião de espíritos. Mas o que é interessante que Ivone Pereira traz sobre essa história é que quando eles se afastam do jovem e se aproximam dos porcos, eram dos porcos enfermos. E o fato de eles saírem correndo os porcos e se precipitarem no mar, Jesus ele simplesmente permitiu para fazer uma separação entre os porcos sãos e os porcos enfermos, para não contaminar os demais porcos. Então, tudo tem uma razão de ser, e Ivone Pereira retrata isso muito bem. Esse jovem curado, ele depois vai ser um dos propagadores da doutrina naquela região. Mas você vê que Jesus, então, identifica ali uma falange de espíritos. Na Revista Espírita, a Revista Espírita, né, publicada na época de Kardec, né, em 1862, em abril, ali fala então Kardec que aquela região da Palestina estava repleto de espíritos atrasados. Condensou uma multidão de espíritos imensas naquela região. E a gente pode ficar se perguntando até por quê. E esses espíritos então, eles se aproximavam e, claro, as pessoas mais, assim, mais moralmente mais fracas, sem a conduta moral equilibrada, e mais influenciáveis eram os alvos fáceis desses espíritos. A gente pode questionar várias razões para isso, né? Uma delas é que você imaginar, quando a gente acende uma lâmpada numa região de uma chácara, por exemplo, à noite, você vai ver que os insetos se aproximam com muita intensidade, atraídos pela luz. E Jesus é a luz do mundo, a luz do Mestre realmente poderia estar atraindo esses espíritos. A gente vê, por exemplo, as obras espíritas que nos falam que uma casa espírita, por exemplo, ela é um foco de luz muito forte e atrai uma quantidade enorme de espíritos atrasados, a ponto de ter toda uma triagem na porta para os espíritos desencarnados entrarem ou não. Só vão entrar na casa espírita os espíritos encarnados que tenham condições de realmente serem atendidos. Aqueles cheios de ódio, revoltados, eles são bloqueados e tem um serviço todo de vigilância, neutralizando até com canhões magnéticos, elétricos, que afugentam os espíritos perturbadores. E só deixa entrar no recinto aqueles que vão ouvir a palestra, aqueles que vão ser atendidos. Pode parecer estranho alguém falar que um espírito desencarnado vai no centro espírita de encarnados ouvir uma palestra. Porque conforme for o nível evolutivo da pessoa, ela às vezes ouviu um encarnado falar, a voz humana ainda é muito presente nesses espíritos que estão muito presos à matéria. Então não entraram no centro espírita quando estavam encarnados, às vezes vão entrar depois de desencarnados. Então essa atração muito grande de espíritos, multidão de espíritos perturbados na época de Jesus, também tem outra razão, também outro motivo, é a própria perseguição de gênios do mal, não vamos esquecer disso. Tem espíritos realmente muito inteligentes, mas pervertidos, que trabalham contra a divulgação do cristianismo. Então isso aí realmente é uma realidade. Agora, o que é mais interessante na doutrina espírita é que nós falamos até agora da obsessão de um espírito no encarnado, nós falamos da legião de espíritos no encarnado que Jesus identificou no Gadareno, mas Kardec fala agora já no livro O Que É o Espiritismo, Kardec identificou uma obsessão em mais de um indivíduo de forma simultânea. Aí que caracteriza obsessão coletiva. Não seria uma pessoa só sendo obsediada por um ou dois espíritos ou mais. Seriam várias pessoas simultaneamente sendo obsediadas. E diz Kardec, então, que a subjugação obsessiva, geralmente, embora seja individual, mas quando existe uma falange de espíritos maus sobre uma população, ela pode ter um caráter epidêmico. E foi justamente isso na época que Jesus estava encarnado, que graças à superioridade moral de Jesus, ele conseguia neutralizar. E a casa espírita faz isso, né? O centro espírita trabalha com o trabalho de desobsessão usando médiums. Então o espírito chega, usa o médium e o médium dá passagem, a passividade para que o obsessor possa se comunicar, dizer por que ele está obsediando aquela vítima, né? A gente conheceu vários casos que muitas vezes está envolvido com encarnação passada, às vezes é só um encosto, mas é diferente do exorcismo que algumas correntes religiosas fazem, né? Sem nenhuma requerer polemizar, mas isso aí não tem realmente um efeito, a gente não vê um efeito real de usar talismãs, cânticos. O que vai modificar é a vibração de amor no ambiente e o uso de um médium para dar essa passividade para o obsessor falar qualquer coisa. Porque mesmo, Álvaro, que esse espírito se submeta à ordem, né, dada por uma desobsessão mais violenta, assim dizendo, né, sai desse corpo, algo parecido, né, expulsando aquele espírito. Esse corpo não te pertence. Esse corpo não te pertence. Mesmo que ele obedeça naquele momento, porque a pessoa tem uma autoridade moral, digamos assim, esse espírito tem livre-arbítrio também, não tem? Tem. Se ele chegou porque ele encontrou a porta aberta, significa que ele pode voltar depois? Isso, ele vai embora ali, né, e depois volta para a casa da pessoa? O que impede ele de fazer isso, na verdade? É por isso que é interessante no centro espírita esse diálogo. O centro espírita, ele não vai expulsar o espírito obsessor, ele vai conversar, vai dialogar, vai ouvi-lo. Muitas vezes a gente entende que num processo obsessivo a vítima são os dois. Porque a vítima de hoje, na verdade, pode ter sido o carrasco de ontem. Então, Nós examinamos obsessor e obsediado de igual para igual. A gente vê como dois irmãos em necessidade e nada acontece por acaso. Então nós temos que trabalhar fraternalmente as duas pessoas. Tem uma passagem interessante também no Evangelho, é aquele quando Jesus, antes de iniciar seu ministério da Boa Nova, quando ele fica no deserto 40 dias e 40 noites. Isso sempre me chamou a atenção. O que que Jesus foi fazer lá no deserto 40 dias? Mas a gente começa a entender, e a Ivone Pereira, essa outra mensagem, explora essa mensagem, que Jesus realmente fez isso. Mas não foi o diabo que levou Jesus para... Isso é tudo é simbólico, né? Jesus foi porque ele ia iniciar seu ministério, ele estava encarnado, e ele teria um período muito curto aqui para divulgar a Boa Nova, como nós sabemos, 3 anos. Sim. Foram 2 anos e 3 meses na Galiléia e 7 meses na Judéia. E esse período curto tinha que ser muito bem executado, porque ele estava trazendo a mensagem redentora para a humanidade terrena. Então ele se recolheu e em desdobramento. Você sabe que hoje nós temos os faquires, né? Que tem controle da respiração, batimento cardíaco. Tem uns que inclusive se enterram, né? E ficam um tempo enorme lá, com baixíssima respiração e baixíssima atividade cardíaca, quase que uma catalepsia. Então Jesus entrou nessa atmosfera de controle de respiração e batimento cardíaco, quase que hibernando, entre aspas, e ele se projetou fora do corpo para conversar junto com a sua equipe espiritual, programando essa atividade. Essa representação que tem que o demônio foi tentar Jesus, na verdade nada mais é da constante influência e permanente influência negativa dos espíritos do mal tentando dificultar a obra de Jesus e não conseguiram. Tudo o que aconteceu, Jesus executou com maestria, estava programado de acontecer. Porque a gente entende que a obsessão, então, só vai ocorrer, o mesmo a tentação, quando existe qualquer possibilidade de sintonia. Então, é inconcebível pensar em qualquer espírito encontrar uma brecha na personalidade perfeita do Mestre Jesus. Então não é por isso que realmente não cabe esse entendimento. Mas sabe que enquanto você falava, me lembrei de uma história rápida de uma senhora que chega a um trabalho dirigido pelo Chico, e desesperada, dizendo: Chico, eu queria que você me ajudasse, que tira esse encosto que está me acompanhando. O Chico silenciou e respondeu com aquela calma que lhe era característica: mas para que tirar o encosto? Vamos nos evangelizar a todos. Isso é, ao invés de expulsar, né, vamos tirar, vamos mandar embora esse encosto? Não, deixa ele aqui junto com você e vamos nos evangelizar, vamos estudar, vamos ler, né, porque quem sabe aí ele aprende, ele recebe alguma coisa e se convence da inutilidade do que ele está fazendo. Realmente, nesse caso, ocorre a cura verdadeira, né, Aldo? Você está falando um negócio, eu estou me lembrando, eu estou no movimento espírita há 40 anos, e no início, frequentando as reuniões mediúnicas, era muito jovem ainda, 23, 24 anos, e eu identificava os obsessores dos trabalhos que eu atendia me acompanhando. E eu não gostava desses obsessores me acompanhando, né, que eu os via, né, inclusive. Aí eu fui reclamar para o mentor da casa: escuta, mas eu saio daqui da casa e esses obsessores têm que ficar por aqui. Vai comigo, né? Como é que por que pode? Eles me acompanham? Aí o mentor: não, mas eles se acompanham para aprender com você. Aí eu falei: não, mas eu sou muito atrasado, eles não vão aprender nada comigo. Eu falei: não, nós sabemos que você é atrasado. Mas eles são mais atrasados ainda, então eles podem aprender com você. Quer dizer, veja que cada um está numa condição de elevação suficiente para ajudar alguém. Foi o caso que o Chico, eu tive a resposta equivalente à que Chico deu para a senhora. Exato. Eu queria me livrar dos obsessores. Exato. É o mais fácil, né? Mas não, você vai ficar com eles e você trate de orar bastante. Aliás, o Wilson, você vê que Jesus se recolhia constantemente para meditar e orar. Jesus fazia isso. E ele não fazia isso de graça, como a demonstração exterior de adoração. Ele fazia, Jesus, muito prático e objetivo. Ele fazia porque ele prescindia, ele necessitava de fazer isso. Ele está em contato com as esferas elevadas. Ora, se Jesus, Espírito puro, governador espiritual da Terra, fazia isso, e nós? Então todos nós necessitamos realmente de estar fazendo essa oração, um recolhimento diário, um certo horário do dia, de manhã ou à noite, fazer uma análise de nós mesmos do dia, uma introspecção, uma busca dos nossos equívocos, onde eu errei, o que eu posso fazer para acertar, e sempre naquela que eu não posso mudar o dia de ontem, né? Mas o dia de amanhã e o dia de hoje eu posso fazer um dia melhor, construir um dia melhor. E ter certeza que nossos pensamentos, eles vão se difundem como ondas de rádio. E nós temos hoje encarnados na Terra pouco mais de 7 bilhões de indivíduos. Mas desses encarnados é quase 4 vezes essa população. Então é muito espírito do outro lado, na mesma faixa equivalente moral. Ou seja, tem espíritos bons e espíritos atrasados. Então se eu não fizer essa introspecção, essa oração, de forma a melhorar os meus pensamentos, as minhas atitudes, eu estabeleço um relacionamento com os espíritos atrasados. No Caribe, eu estava vendo uma foto, eles colocaram várias estátuas no fundo do mar para formar corais, coisa recente. Se você vê essa foto, tem na internet, é muito bonita, várias estátuas no fundo do mar. Essa água do mar que envolve as estátuas, qualquer estátua recebe a mesma qualidade da água do mar, porque é o mesmo mar banhando todas as estátuas. Né? Se a gente fazer um comparativo singelo da humanidade andando aqui na crosta terrestre, envolvida por toda a energia espiritual que circunda, está equivalente como se fossem estátuas no fundo do mar. Só que a energia que chega até nós não é como a água, que chega homogênea para todas as estátuas. A energia que chega para nós vai depender da nossa sintonia moral. Se nós mantivermos a sintonia moral elevada, nós vamos buscar energia dos planos mais elevados. Então a energia que me chega é mais positiva. Se a pessoa tem vícios ou tem pensamentos do mal, ela vai pegar outra fonte mais negativa. Então a energia que chega para ela é ruim, de baixa qualidade. E hoje talvez a gente possa fazer uma separação aproximada, que 70% da população geralmente está pegando mais energia ruim do que boa, e só 30% talvez conseguindo energia melhor. Aí vem aquele problema, né, Wilson? Se a situação está ruim, não quer dizer que não possa piorar. Pois é, estamos nos 30% ainda, né? Você disse, 30% mais ou menos. Mas existe uma homogeneidade, como você disse, e essa imagem é muito boa, né? Você tem um mar que é o mesmo para todo mundo, isto é, os espíritos pululam, né, ao nosso redor, mas nós vamos absorver de acordo com a nossa natureza. Exatamente. Com o nosso desejo, com aquilo que a gente precisa. A gente vai buscar o que nós precisamos, né? Alguns vão extrair o plâncton da água, outros vão extrair outros nutrientes, outros vão... E assim, cada um alimenta o próprio ser de acordo com aquilo que ele busca. Mas você comentou sobre a oração, e é muito interessante, Álvaro. Veja que nós, durante a nossa vida, geralmente diante de grandes dificuldades, nós nos lembramos de fazer as nossas preces. Quando a gente está diante de um problema muito grande, a gente se lembra de pedir ajuda, porque aquilo parece que realmente é imenso. Mas durante o cotidiano, né, com os pequenos percalços do dia a dia, a gente se esquece, né? Talvez nós nos julguemos suficientes para resolver as coisas. E muitas vezes nós caímos com as pequenas vicissitudes de cada dia que vão nos derrubar realmente, né? Os pequenos nada de todos os dias que vão acabar minando a nossa força. Daí a importância da regularidade da prece. Não só você parar para fazer a sua prece, para orar, quando você estiver diante de uma prova que você precisa passar, diante de um emprego, diante de uma doença, mas sim todos os dias, regularmente. Isso é muito importante. Tem um livro interessante que virou até filme, né, Wilson? Nosso Lar. E ele, ali, o André Luiz, que é o espírito que dito essa obra pelo saudoso médium Chico Xavier, ele fala que na Segunda Guerra Mundial, falanges obscuras do umbral se amontoavam na Europa, impulsionando a mente humana para a guerra. Porque os pensamentos negativos das pessoas, de ódio, de conquista, de destruição, criava uma receptividade para que essas falanges negativas se aproximassem. E esse assunto é tão sério que em obra mais recente, do Divaldo Franco, chamada Trilhas da Libertação, que pode ser inclusive comprado na livraria Allan Kardec da USE, né? No Shopping Neovita, ali na... Isso, voluntários. Voluntários de Piracicaba 583, esquina com Alferes José Caetano. Já está aí o comercial. E esse livro, então, Trilhas de Libertação, o espírito que dita Emmanuel Filomeno de Miranda, ele diz que essas falanges do mal são organizações que constituem cidade, fortalezas e exércitos disciplinados com o objetivo de conquistar corações e mentes dos encarnados para direcionar os destinos do planeta. E... Então, peraí, vamos entender melhor. Você está dizendo que, então, existe no plano espiritual organizações, né, totalmente preparadas que têm esse único objetivo. O objetivo de conduzir a gente para o mal. Exatamente. Eles se organizam, tem um líder com tudo isso também, vários líderes. Por isso, quando a gente vê essas mensagens, particularmente desse Papa, que eu admiro muito, e ele fala com outras palavras a mesma coisa. Ele fala assim que o demônio existe, o demônio incita a humanidade para o mal. Você tem que entender o que ele está querendo dizer. Você pode dizer, talvez, com outras palavras, que entidades demoníacas, aí você já está colocando a expressão correta, né? Que, na verdade, não é um diabo, um espírito do mal. São almas decaídas do homem perversos. Basta ver a história, né? A antiga Mongólia, né? As guerras da Europa. Verdadeiros carnificinas que as pessoas faziam. Eles desencarnaram, continuaram violentos, bárbaros, né? Muitos não se recuperaram. Então, esses espíritos extremamente do mal, eles fazem organizações poderosas e atrapalham realmente... atrapalham o desenvolvimento da cidade. E a gente vê da Terra, né? E você vê que na Segunda Europa, Segunda Guerra Mundial foi terrível, né? A Primeira e a Segunda, né? A Primeira Guerra morreram um pouco mais de 25 milhões de pessoas na Europa e na Segunda 90 milhões, que é muita gente que desencarnou, né? Na Europa. Mas a gente fica até preocupado quando a gente fica pensando, gente, por que que Deus permite esses espíritos do mal atuarem, né? A pergunta é muito boa, mas vai ficar para o segundo bloco. Então vamos lá. Por que Deus permite que essas organizações do mal permaneçam, que existam e que atuem na Terra para dificultar a nossa vida? Nós vamos agora para um pequeno intervalo, mas antes vamos falar aqui da campanha para a leitura e o estudo do livro Espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Alferes José Caetano. E lembrando que agora também a Livraria Allan Kardec tem um sebo, então você pode encontrar livros também seminovos lá, preços bastante acessíveis. Nós vamos para um intervalo musical e selecionamos para hoje a canção O Vento e o Tempo, de Almir Sater. Entre os meus sentimentos, Mais um milênio vem nascendo, de repente se perdendo. A melhor das ocasiões é só questão de investimento. Em vez de armas, alimento. Deixar viver, dar o pão. Nesse universo tão imenso, o meu caminho eu mesmo penso. E se um dia restar meu silêncio, é que as minhas canções se perderam no vento. Amigos ouvintes, estamos retornando aqui para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite do dia 13 de fevereiro do ano de 2019, quando recebemos aqui o expositor, o amigo Álvaro Augusto Vargas, que vem tratar do tema Obsessões Coletivas. No finalzinho do primeiro bloco, nós deixamos com uma pergunta. Afinal de contas, por que Deus permite a existência de associações, de empreendimentos no plano espirituais voltados a fazer com que o homem se perca, com que o homem erre, associações das sombras? Por que Deus permite isso, Álvaro? Wilson, nós temos que entender que nada acontece sem a permissão de Deus, e a mesma maldade tem limites. Nada extrapola a permissão do Pai. E Jesus, que é o governador espiritual da Terra, coordena isso. Mas no nível evolutivo que nos encontramos hoje, você tem ação dos espíritos elevados na Terra que vem aqui fazer o bem pelo bem. Jesus, Francisco de Assis, o Chico Xavier. Os missionários. Missionários. E os trevosos, eles fazem o bem pelo mal. É diferente, tá? No livro Libertação, o ministro Flaucus, conversando com André Luiz, ele disse o seguinte: assim como o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Então, na verdade, a maldade existe. Não que Deus precisasse dele, mas já que existe, usa como ferramenta de trabalho aqui para lapidar o próprio mal. Então, o mal é punido pelo próprio mal. É isso que realmente acontece. Tá? E essa maldade presente, assim como você tem a noite e o dia, você tem aí a bondade e a maldade, e você pode escolher o seu caminho. E ninguém tem que viver uma vida de crimes, não é verdade? Muitos então poderiam perguntar, mas então não são os maus espíritos bons representantes da vontade de Deus fazendo o mal? Eles fazem o bem pelo mal. Deus utiliza Da maldade que eles vão provocar para fazer um efeito positivo. Mas que para eles vai... Ah, sim, não deveriam fazer. Eles iriam fazer o mal de qualquer jeito. É. Só que vai fazer o mal, então, no lugar de provas de expiação para outro. Tem uma frase, né? O mal há de vir, mas ai daquele... Exatamente. O escândalo é necessário, mas é daquele que provoca o escândalo. Isso, o escândalo é necessário, então, pelo que você acabou de explicar, que é através do escândalo, né, que as pessoas vão... Vai corrigir. É, porque é diante da dor que eu vou me corrigir. Exatamente. É, que eu vou me fortificar, que eu vou me preparar, que eu vou evoluir intelectualmente de alguma maneira e moralmente. Mas você vê como é que é essa sintonia mental que diz, então, nessa obra Nosso Lar, André Luiz nos conta, que mesmo depois de desencarnados soldados em batalha... No plano espiritual continuavam lutando. E junto com as falanges do umbral, aquela sintonia tenebrosa, que foi necessário que Jesus removesse muitos desses soldados que desencarnaram para outros locais. Tiraram da Europa, trouxeram para o Brasil, para outras regiões, América Central, Índia, África. Tirar para amenizar um pouco o ambiente de violência mental que existia. E quando a gente vê e pensa que só os soldados e todos os generais que são responsáveis pelos conflitos bélicos, nós não podemos esquecer também da mídia. Porque os repórteres, os jornalistas que incentivam a guerra são ainda mais responsáveis do que o próprio soldado que está cumprindo ordens. Então a gente vê que a responsabilidade ela é dividida entre todos. E o pensamento negativo em conjunto, o que provoca isso, ele tem realmente o seu impacto. Então a gente vai ver que muitos desses desencarnes que acontecem aí, desencarnes coletivos, estão ligados às vezes em fatos ainda da Segunda Grande Guerra que aconteceram. Você vê que agora lá em Minas Gerais, aquele soterramento, quantos bombardeios não soterraram, quantas pessoas. Então assim, nada acontece por acaso, que a gente tem que entender que quem desencarnou de uma forma difícil, ele vai voltar para o mundo espiritual melhor do que quando reencarnou, porque ele volta liberto daquela mazela moral que estava impregnada em sua alma. Álvaro, você citou Brumadinho, e eu vou aproveitar até para ampliar um pouco essa abordagem. Evidente que grita aos olhos que o começo de 2019 tem sido um tanto quanto conturbado, né? Nós tivemos aí essa tragédia em Brumadinho, esse desencarne coletivo. Nós tivemos agora recentemente o Rio de Janeiro com um incêndio lá no centro de treinamento do Flamengo, que vitimou aí 10 jovens. Nós tivemos aí acidentes, quedas de helicóptero, enfim. Isso também podemos considerar, poderia ser, enfim, resultado de uma vibração coletiva, de uma ação coletiva? Olha, Wilson, a vibração coletiva, o desencarne da pessoa, uma prova que nós temos que passar, não existe o Espiritismo coloca que não existe fatalismo, como prega, por exemplo, o islamismo, né? O Espiritismo coloca a lei de ação e reação. O que é isso? Pode ser que a pessoa venha para sofrer um acidente, mas a conduta dela aqui é tão correta, tão boa, que aquele acidente tem uma moratória, não vai acontecer. O que os mentores veem é o quanto você está aproveitando essa reencarnação. Então, eu mesmo escapei já de 3 acidentes fatais na minha vida, né? O primeiro, quando eu era jovem, eu trabalhava numa indústria. Eu estava em cima de uma torre de fermentação, em questão de 5 minutos eu desci, a torre explodiu. Poxa. Eu mudei um voo meu, que eu habitualmente fazia, quando para Porto Alegre, foi até aquele avião da TAM. E mudei meu itinerário, e o avião teve aquela tragédia na TAM, eu escapei. E há 2 meses atrás eu tive um acidente automobilístico, o carro deu perda total, e eu saí ileso. Ou seja, talvez era para ter desencarnado, não desencarnei, não sei, eu não tenho poderes para saber isso e também não quero saber. Melhor não saber, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que não existe uma fatalidade. Então, aquelas pessoas que desencarnaram, desencarne coletivo, talvez para elas foi melhor desencarnar, se liberar de um karma que elas tinham, de uma energia negativa e se saldar o débito perante a lei. Mas você falou da... convergência de energias, nós temos um contraste muito grande. Por exemplo, no Natal. No Natal as pessoas se lembram do menino Jesus. É um clima leve, alegre. A humanidade, toda a comunidade cristã no mundo vibrando positivamente. Isso nos aproxima das esferas mais elevadas. Tá. E nos protege. Mas não, também não nos livra também de tragédias. Nós tivemos há uns anos atrás aquelas tragédias que teve lá no Rio de Janeiro, né? Na Teresópolis, Petrópolis, foi mais ou menos nessa época também, né? Que tem, nós tivemos lá vários desastres, várias calamidades. Tem muitas coisas que seguem a programação, porque a pessoa melhorou, mudou a conduta, mas ainda assim não o suficiente para sair daquela. E também porque cumpriu a sua missão aqui na Terra, viu? A gente pode ver a morte como uma sentença terrível, porque a morte não existe. Existe nossa verdadeira pátria, é o mundo espiritual. É lá que nós moramos. Aqui a gente vem para um aprendizado, um treinamento. Nós não somos terráqueos, nós estamos terráqueos. Nós somos espíritos eternos. Mas voltando no tema ainda, sobre obsessões coletivas, tem duas publicações interessantes também que confirma esse aspecto. Na revista Espírito de Abril de 1862, Kardec fala também sobre os processos de Morzine, que é uma região, uma cidade pequena no norte da França, onde mais de 200 pessoas ficaram totalmente possuídas simultaneamente numa cidade pequena de 2.500 pessoas. Quase 10% da população. Ficaram completamente perturbadas. Só que Kardec não teve tempo de explorar essa situação. Mas ele diz o seguinte, olha, se compreende que semelhante a uma nuvem de gafanhotos, um bando de maus espíritos pode cair sobre um certo número de criaturas, dela se apoderar e produzir uma espécie de epidemia moral. Mesmo fenômeno, Kardec também cita na revista Espírita, em fevereiro de 1865, em Madagascar, também teve uma obsessão coletiva e foi causada por espíritos retrógrados, desencarnados, lá em Madagascar, que não queriam que a cidade progredisse. Aí você pode perguntar, mas como é que a espiritualidade trabalha para sanear essa situação? Eu vou colocar três exemplos aqui que chamam um pouco a atenção. Dois do passado. A gente vê que Herculano e Pompeia, né, pelo Vesúvio, foram destruídas. Ambas cidades tinham uma conduta moral muito negativa, né? E foi determinado que a população local, parte expressiva, fosse recolhida para o mundo espiritual. A mesma coisa aconteceu com Sodoma e Gomorra, cidades bíblicas lá da região lá do Mar Morto. E mais recentemente nós tivemos aqui na Indonésia, na Ásia, né? Aquele tsunami que ceifou quase 300 mil pessoas. E desse tsunami na Ásia, tem uma obra que vale a pena ser adquirida, quem não tem vale a pena comprar, chamado Transição Planetária, do médium Divaldo Pereira Franco, do espírito Emmanuel Filomeno de Miranda. E foi necessário fazer essa catástrofe, vamos dizer assim, esse desencarne coletivo, para mudar um pouco essa sintonia da obsessão coletiva. Então você vê que o assunto realmente é sério. Foi perguntado ao Chico Xavier, ele está no livro A Terra e o Semeador, e fizeram a seguinte pergunta para o Chico, né, o saudoso Chico: que poderia dizer das obsessões em massa que se verificam no mundo atualmente? Quer dizer, pessoal preocupado com essa obsessão coletiva. E Chico respondendo diz que é um dos assuntos mais palpitantes pela difusão dos princípios espíritas cristãos. E diz então que nas casas espíritas, os contatos públicos também são feito um trabalho de desobsessão intensiva, ou isso é, desobsessão em massa. Porque esse problema da obsessão coletiva, ele acontece e as casas espíritas têm uma responsabilidade muito grande. A propósito, Álvaro, a gente já vai falar dessa obsessão coletiva nas coletividades especificamente, né? Por exemplo, na casa espírita. Você falou sobre a responsabilidade da casa espírita em minimizar os efeitos dessa obsessão coletiva. Mas é possível que uma casa espírita seja obsedada? É sim. Obsediada? É sim, e eu vou chegar lá, mas antes eu queria mencionar, porque eu falei do Natal, eu falei que é uma época que a humanidade estabelece uma conexão muito elevada com os planos superiores, porque se lembra de Jesus. Mas nós temos também o inverso. Nós temos uma época agora muito difícil, que é o próprio Carnaval. É uma época onde que poderia ser uma festa saudável, e eu acredito até que seja uma festa popular e saudável em alguns locais, mas em outros locais tem o vale tudo. Então, essas obsessões coletivas ainda acontecem nos dias de hoje pelo descaso moral que as pessoas têm com a própria conduta, né? Você vê nesse carnaval, nos carnavais, por exemplo, o excesso de exposição física, né? As mulheres com pouco, homens e mulheres com pouca vestimenta, muita bebida, às vezes drogas. Nós temos também, às vezes, discussões filosóficas, políticas, que descamba para em vez de sair pontos que deveriam ajudar, cria uma situação desagradável. E você vê, inclusive, que a gente viu nas cenas tristes, né, dos chamados black box, né? Parecia que era uma multidão de pessoas quebrando tudo sem razão de ser. Entrava na loja que a pessoa nem conhecia aquela loja, quebrava vidros, caixa eletrônico. Quer dizer, pessoas completamente obsediadas, né? E entrando em sintonia com o astral inferior. E sobre o carnaval especificamente que eu mencionei, Emmanuel, inclusive, ele chama a atenção desse aspecto. E através da pena do Chico, o nosso mentor Emmanuel, ele diz que nenhum espírito equilibrado em fase do bom senso, que deve presidir as criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Então, se a gente se desequilibrar, né, Wilson, em qualquer situação, a gente passa a entrar em sintonia com esses espíritos atrasados, né, que vão entrar em sintonia conosco e vão levar a gente para o outro lado. E a casa espírita que você mencionou, então, ela continua sendo a alternativa para atenuar esse problema, né? Você vê que nas casas espíritas tem os trabalhos de desobsessão, tem a fluidoterapia, tem as palestras, o estudo do evangelho, você tem a água fluidificada, né? Os trabalhos mediúnicos, que vai realmente amenizando todo esse problema. Agora, nós falamos no início que as casas espíritas têm aquelas barreiras magnéticas que dificultam ou não permitem a entrada de espíritos atrasados, obsessores. Só vão entrar aqueles que os mentores permitem. Mas e a equipe encarnada? O homem que está lá dentro? Ele tem suas virtudes e suas falhas. Então, os espíritos trevosos, eles sabem que não podem penetrar na casa espírita, eles vão na parte mais fraca, que são os trabalhadores espíritas. E sempre os mais fracos, né? Os mais suscetíveis. São os mais suscetíveis. Então, mais do que nunca, nós temos que ter uma conduta muito equilibrada. E sobre esse aspecto, hoje, tem um assunto novo do envolvimento dos trabalhadores espíritas, não só espíritas, também padres, pastores, todos aqueles que estão trabalhando para o bem. No livro Transição Planetária, o Manuel Filomeno Miranda diz o seguinte: em relação a décadas passadas, quando os obsessores identificados eram as vítimas de outrora que cobravam dos seus algozes o pagamento dos seus desatinos, hoje esses não possuem vínculos do passado. Então está havendo muita obsessão que não tem nada a ver com a questão de resgate. De resgate. Nada a ver com a questão também do encosto. É uma perseguição gratuita desses espíritos. Diz então Manuel Filomeno de Miranda que esses obsessores se caracterizam como inimigos do bem e do Cristo. São espíritos hipócritas, mistificadores, extremamente endurecidos e intelectualmente desenvolvidos. Eles atacam então os trabalhadores cristãos. Você pode perguntar por que que eles fazem isso? Nós temos que entender que muitas das atitudes, ações do passado, as pessoas que se sentiram lesadas não perdoaram. Eu acompanhei um caso, uma obra de Divaldo, onde Bezerra de Menezes foi lá para resolver o problema numa casa espírita, da ação dos obsessores sobre uma casa espírita. E o chefe da falange dos obsessores tinha sido um rabino na Espanha, na época dos reis católicos. A gente sabe que os reis católicos perseguiram não só os mouros, como também os judeus. E esse rabino, em particular, na sua época, ele foi queimado vivo porque era judeu e não quis renegar a sua fé, e a sua família foi massacrada. E quem o fez foi aquele grupo de pessoas com os crucifixos, dizendo que estava protegendo a fé verdadeira. Em nome de Jesus. Quer dizer, Jesus, que é seu amor e paz, quanta... que aberração que foi. E que antes de morrer ele viu aquela cruz, ele estava em nome de Jesus, ele desencarnou cheio de ódio, cheio de... completamente perturbado. De Jesus. Passou a perseguir os cristãos. Então foi um trabalho imenso que requereu toda a paciência, sabedoria e competência do Bezerra de Menezes, que a gente sabe que é um espírito muito iluminado, é o patrono do movimento de unificação no Brasil, para conseguir neutralizar, mas através não da violência, né? Através do convencimento desse rabino, mostrando que Jesus não tem nada a ver com aquela atitude humana. Mas mostrando então que, assim como esse rabino persegue, muitos daqueles que sofreram as cruzadas, as foram acho que 8 ou 10 cruzadas que tiveram lá no Oriente, né? No Oriente Médio, muitas pessoas se sentiram massacradas, não perdoaram essa ação desses equivocados. Você imagina a Inquisição, as cruzadas. Tem pessoas que foram destruídas e guardaram mágoas, guardaram ódios, né? É dessa atuação. É como recentemente, né, nós tivemos aí uma divulgação ampla pela mídia do ocorrido com aquele senhor em Goiás, em Abadiânia, em Goiás. O João de Deus? O João de Deus. Né? Isso é, aí inicia-se uma discussão, mas ele é espírita, ele não é espírita, ele é católico, ele não é católico. A gente estende ainda mais esse entendimento com denúncias também recentes, novamente de padres católicos, né, abusando de crianças, pedofilia. Nós temos casos envolvendo pastores. Enfim, na verdade, o problema nunca se situa no Cristo, ou na doutrina, ou na religião, e sim nas pessoas. Mesmo no movimento espírita, é preciso separar o movimento espírita da doutrina dos espíritos. Esta não tem falha, a doutrina dos espíritos não tem falha, mas os espíritas têm. Daí a importância da orientação, né, que Emmanuel deu. Na dúvida, fique com Kardec. Se um dia ele disser alguma coisa, né, para o Chico, que você não tenha certeza, na dúvida, fique com Kardec. Então, por isso que nós defendemos a fidelidade doutrinária, porque é sempre um caminho seguro para a gente seguir, não é, Álvaro? Exatamente, porque quando a gente fala de Kardec foi o codificador, assim, o organizador das obras, mas aquelas obras foram ditadas por centenas de espíritos iluminadíssimos, né? Sócrates, Platão, aqueles grandes gênios da humanidade, humanitários, grandes líderes, eles vieram ajudar a organizar essas obras. Então ali está as respostas, né? Quando você inicia aqui falando do Pentateuco Espírita, é a base para qualquer responder qualquer pergunta concernente a nossa origem, nosso destino, o que nós temos pela frente. E falando de que não tem pela frente, uma pergunta que pode a gente levantar aqui, Wilson, é por que que no momento atual está mais difícil superar a obsessão espiritual do que no passado? Porque hoje a obsessão se tornou tão, tão difícil nessa época, né? Por que que está acontecendo com a nossa sociedade que o fenômeno obsessivo virou uma epidemia? Inclusive não só a obsessão individual, como a própria obsessão coletiva. Então nós temos que entender, e aí para responder, a gente vai lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, onde Jesus faz aquele sermão profético dos tempos chegados, essa época agora de separação do joio do trigo, do lobo das ovelhas, é a época de transição planetária, é o açotar das dores. Se a gente lê aquele sermão profético, dá arrepio aquilo ali. É um negócio, né, eu não vou ler, a gente não vai ler aqui o sermão profético. Basta ler no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 21, 22, em particular. A gente vai ver ali o que é o mundo hoje. Tá? E no Apocalipse de João, ele complementa muito do que Jesus está dizendo, porque o Apocalipse de João, que foi escrito já quase no final da vida de João, João Evangelista, Apocalipse quer dizer revelação. Ele fala sobre, embora uma mensagem um pouco cifrada, né? Ele basicamente diz, uma parte ali, que está no Apocalipse capítulo 20, 1, 3, ele fala sobre um período de reencarnação de espíritos muito endurecidos no mal. E aí então, o Espiritismo traz explicação para isso, que a Terra, por um certo período, estava muito embrutecida, da Idade Média, né? E Jesus decidiu, então, proibir a reencarnação de almas muito endurecidas na Terra por 1000 anos. E aí deu a oportunidade de melhorar o panorama terreno, que foi chamada Renascença. Então Jesus bloqueou a reencarnação desses espíritos muito endurecidos no mal e permitiu a reencarnação em massa de espíritos muito evoluídos. Aí tem que período o aflorar da música, da ciência, da cultura, que se chamou Renascença. Mas esse bloqueio, Jesus ia dar agora uma oportunidade, que começou depois da Segunda Guerra Mundial, aproximadamente, uma única encarnação, uma última oportunidade para os espíritos extremamente endurecidos no mal de reencarnar. Por quê? Olha, você vai reencarnar na Terra e você tem chance de modificar o seu comportamento e continuar reencarnando, ou então você vai ser levado para um mundo inferior. Por isso que a transição planetária, que fala a separação do joio e do trigo, porque vai acontecer o seguinte: vai ficar reencarnando na Terra só aqueles que têm uma conduta para o bem. Não precisa mais virar anjo, né, Wilson? É ser uma pessoa melhor, uma pessoa que está comprometida com o bem. Alguém pode perguntar: mas Álvaro, se vai reencarnar esses espíritos endurecidos no mal, não vai tumultuar mais ainda? Mas aí que está. Em paralelo a reencarnar espíritos do mal, Jesus também permitiu reencarnar almas iluminadíssimas, para ter o contraste entre o bem e o mal. E a gente viu a mensagem que tem aqui agora o Manuel Filomeno de Miranda, essa mesma obra, Transição Planetária. Olha o que diz o Manuel Filomeno de Miranda sobre o momento atual. As dores atingem níveis quase insuportáveis, e a loucura que toma conta da humanidade atinge todo o planeta, com transtornos depressivos, droga adição, sexo desvairado. Ou seja, o panorama muito difícil. Álvaro, a gente vai para o final do programa e eu quero deixar que, para o finalzinho, você faça, em suas considerações finais, você fale um pouco sobre o carnaval, tá? Para a gente, no encerramento do programa, eu quero que você fale sobre o carnaval, né, sobre os riscos do carnaval, enfim, sobre esses ambientes de festa, como a gente, como cristão, pode proceder durante esse período. Nós aproveitamos agora para agradecer a União Rádio Web, é um projeto da USE, Intermunicipal de Piracicaba, e é patrocinada por um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento a cada um de vocês. E você que ainda não colabora, colabore também. Faça sua doação, faça seu depósito na conta poupança 71-850-4-500. Agência é 5189, Banco Itaú. E para você acompanhar cada centavo do dinheiro doado, acesse unionradioweb.com.br/prestação de contas. Em breve, a próxima versão do nosso aplicativo já vai levar também um botãozinho para você acompanhar diretamente do aplicativo. No mesmo aplicativo você ouve a rádio, você acompanha as contas, você ouve programas anteriores. Dentro de poucos dias a gente já vai estar disponibilizando. Nós selecionamos aqui para finalizar, né, no finalzinho do programa, como fazemos sempre, uma poesia do espírito Jair Presente, extraída da obra Revelação, psicografada por Chico Xavier. O nome da poesia é Perdão. Perdão é luz no caminho que restaura e regenera. Alma nobre que perdoa, se doente ou atormentada, pela fé se recupera. depressões, crises, angústias, desilusão e tristeza, rogam a paz do perdão, encontrando segurança e a bênção da fortaleza. O coração revoltado é doente grave ou louco, buscando amor e esperança, já que pode renovar-se, perdoando pouco a pouco. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço o pessoal que está nos acompanhando aqui, olha, temos Piracicaba, Americana, São Paulo, Rio das Pedras, Campinas. Nosso abraço, nossa gratidão pela generosidade. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, que está conosco hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar, como operador de som, o nosso amigo André Sanson e o nosso mais novo aprendiz, Guilherme Pereira, que está aqui aprendendo, nos auxiliando. Semana que vem vai estar sozinho, né, o Guilherme, porque o André não virá, vai ser o teste final do Guilherme. E este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, um excelente final de semana, que nós possamos aproveitar a cada dia todas as oportunidades que a vida nos oferece. E agora, as considerações finais, eu passo aqui a palavra para o Álvaro. Gostaria, Álvaro, que você finalizasse falando um pouco sobre essa época, né, que estamos iniciando agora, o carnaval, festas, desfiles. Mesmo a pessoa que está empenhada no bem, ela pode participar de uma festa dessa, ou ela também vai se tornar alvo da ação desses espíritos que estão atuando naquele ambiente? Eu peço que depois de suas considerações, você encerre com uma prece. Olha, Wilson, eu quando era bem mais jovem, né, quase outra encarnação, eu gostava do carnaval. Então dizer para um jovem que o carnaval é ruim, depende muito da pessoa, de cada um. E nós espíritas, longe de proibir qualquer coisa, cada um deve buscar aquilo que seja melhor, que seja mais conveniente para cada pessoa. E ninguém faz juízo de valores se a pessoa vai ou não vai para o carnaval. Ninguém vai considerar que ela é melhor ou pior. Isso é muito pessoal e nós respeitamos a decisão de cada um. Mas recordamos um pouco também o ensinamento do apóstolo Paulo, né? Quando diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ou seja, nós podemos fazer o que quiser, mas nem sempre aquelas ações elas serão as melhores. E eu posso dizer que na nossa conduta diária, né, a disciplina das emoções e dos pensamentos é fundamental para uma vida equilibrada, uma vida feliz. A transformação moral, a reforma íntima, tão necessária que a gente possa realmente produzi-la, particularmente através da prática do bem. A prática do bem é um compromisso individual que cada um faz com Deus. É fazer o bem pelo bem e esperar absolutamente nenhum tipo de retribuição. E por fim, aquele ensinamento que Jesus ensinou, que é tão importante para todos nós, o orai e vigiai. Nós precisamos muito da oração, e a vigilância se traduz em termos de uma conduta digna, conduta ética, uma conduta honesta. E possamos realmente assim, nesse clima elevado, buscar nos recolher mais tarde para dormir, agradecendo a Deus a oportunidade desse reencontro aqui na rádio, e que o Pai Celestial nos abençoe e nos dê muito equilíbrio e muitas serenidade para enfrentar os obstáculos da vida. Muito obrigado a todos. Boa noite. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.